Vamos lá agora, todos. Palmas. Janela, o que faz falta? Quando o pão que come sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, é o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, é o que faz falta. Quando nunca à noite foi dormida, o que faz falta? Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, é o que faz falta. Essas palmas! O que faz falta é acordar a malta, é o que faz falta. Quando nunca a infância teve infância, o que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, é o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, é o que faz falta. Quando um canto morre na canela, o que faz falta? Na esquina sempre uma cabeça, o que faz falta? Oh! O que faz falta é animar a malta, é o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, é o que faz falta. Quando um homem dorme na roleta, o que faz falta? Quando dizem que isto é tudo em treta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, é o que faz falta. O que faz falta é cortar a malta, é o que faz falta. Se o patrão não vai com duas loas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, é o que faz falta. O que faz falta é dar poder à malta, é o que faz falta. Exatamente! Lê, lê, lê, lê, lê. Todos! Lê, lê, lê, lê. Quero ouvir! Vamos! Lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. Está bonito, não está? Ah, maravilha. Espetáculo. Por acaso, há bocadinho, eu estava na expectativa dos meus queridos camaradas dizerem que eu era o Xalana, mas eles, pá, esqueceram-se. Pronto, eu apresentei toda a gente. E a seguir eles diziam, e este aqui é o Xalana. Uau, ok, pronto. Faz mal. Doutor José Pinto, mais conhecido como Xalana, mas acho que dispensava apresentações. Muito bem, muito bem. Façam que eu sou uma figura pública e depois desprezam-me no palco. A gente depois fala, a hora da... A gente vai ter aí um momento, a gente tem que falar. Pronto.